Lavoura, meu pop saudade. Bora começar na moral, bora. Um, dois, um, dois, três. Bora solar. Bora falar. Pra se falar de amor, tem que se amar. Eu já vivi o amor e posso falar. E aí? Tudo que eu quero é me refazer. Eu não me vejo mais me entregando a outro alguém. E o quê? Você feriu meus sentimentos, mentiu, me usou e não quer mais, não quer mais. Você feriu meus sentimentos. Oh, sei, outro amor vou encontrar. Outro amor. Outro amor. Outro amor. Outro amor. DJ Big Show. Nova tendência em produções no Pará. Pra se falar de amor, tem que se amar. Eu já vivi o amor e posso falar. Nossa Jorbete, sempre do apoio. Para Adriano no Sideral aqui, meu irmão. A Magá, a bebida tá por aqui. Eu não me vejo mais me entregando a outra. Cadê a Marcela? Você feriu meu sentimento. Ladrilho! Mentiu, me usou e não quer mais. Pop saudade. Você feriu meus sentimentos. Você e outro amor vou encontrar. Pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop. Bora, Maxê! Ele e a sua morena aqui no Pop! Alô, Solá, alô, Solá. Vai! Uchu! Não deixe seu impulso se precipitar, dizer palavras vazias demais, nem sua emoção de ser o seu pensar. Não vale a pena você se calar. Max e sua nega Nai, agora são Pop Saudade 3D. Olha, eu confesso que eu estava com muita saudade desse casal aí. Minha amiga Mai, o Max, casal MM, que eu tenho carinho, respeito muito grande. Obrigado. Bora, Nico! Dia 7, na confraternização dos meninos da Solete da Pratilha. One, two, three. Foi um vacilo. Me perdoa, perdi tudo por um capricho. Não termine isso agora, não vai embora. Marcela Piro Cabejona. Pois quem sabe um dia a gente aprenda. Desculpa, mas eu te amo. Só sei dizer que te quero. Te imploro mais uma chance. Alô, Pretinho, chega aí, Pretinho. Minha vida não faz sentido Sem você corro o perigo. E te peço agora, por favor, perdoa meu amor. Andrinho dos Meninos da Pratinha. Ele curte dar valor na saudade 3D. Nos telões, verá! Pare um pouco, onde estamos? Estou implorando. Não jogue fora os bons momentos que passamos. Sei que estraguei tudo, foi um vacilo. Me perdoa, desde tudo por um capricho. Desculpa, mas eu te amo. Só sei dizer que te quero. Te imploro mais uma chance. E aí? Minha vida não faz sentido. Sem você corro um perigo. E te peço agora, por favor. Bora, bora. Faz isso comigo. Sóia, o caçador de periquita da equipe Pega a Feia, já está na área. Bora, Sóia, sempre do apoio do Pop Saudade, dos primos Paulino Boy e DJ Dalto, dos telões, Sóia. Bora, meu irmão. Parceiro nosso, meu grande amigo Rodrigo da Marambaia, sempre quando pode vir aqui no Pop Saudade. Obrigado. E ainda tem um DJ Marginho Pressão hoje aqui, olha, tocando no Pop Saudade. A primeira vez, alô, Videira, que te encontrei foi com o empresário Rodrigo e também a grande amiga Ana Flor tá aqui com a gente. Obrigado. Por você me apaixonei, foi bom demais, até você dizer-me adeus. Sofri demais, amor. Viver aqui sem teu amor. Você sumiu, quero te encontrar e juntos vivemos esse grande amor. Não faz assim, eu prometo amar-te, ser só seu amor. Volte pra mim, não lava na vida. Dá-lhe, Popete! Viver sem você aqui. Tirar o chapéu, meu irmão. Onde a gente toca, tem que ter pelo menos uma Popete marcando presença. E hoje elas estão aqui, olha. As nossas Popetes do Pop Saudade, obrigado. Alô, Renatinho, cachorro, a família, nós. Não presta da aviação forte, olha. São parceiro aí do meu grande amigo Alexandre do Whisky. Manda beijo molhado. Alôzinho, pressão, chega aí, meu irmão. O sabor da paixão. A primeira vez que te encontrei foi como um sonho. O amor nasceu. Mais uma, mais uma. One, two, three. Sola aberta, louvideira. Paulinho Boy, essa não, covarde! Pop Saudade. Não, não quero uma canção de amor, eu quero esquecer deixou. E aí? DJ André, DJ André, tocou a nossa canção. Alô, Videira, chega aí, Videira. Segue mais um. DJ Paulinho Boy, mais pólvora! Suave, olha aqui, é mais suave, olha aqui, é mais suave! Toda noite a mesma história. Diz pra mim por que não volta. Não vivo sem ti, meu bem, não vá. Assis Produções, CDs ao Bico. Vamos ficar pra ideia, gostei. Com CD, meu irmão. Sempre, claro, com um gold de qualidade. O meu grande amigo Assis Produções aí, ó. Olha pra você que não adquiriu ainda a primeira e segunda parte. Então chega aí com o Assis, o seu abraço, o seu alô. Em pendrive, cartão de memória e CD, meu irmão. Chega lá. Na madrugada, no fim da tarde, saudade bate. Porque maltrata, te digo. Vou falar das coisas uma. Alô, Lanzinho Brechão, chega aí, meu irmão. E te tocar, te abraçar, te dar carinho e te amar. Você não vai chorar, eu prometo. Queria poder te falar de uma paixão, de um coração que tanto chora. E as pessoas arrumam um jeito, uma maneira de poder te falar que amar você e quer você pra toda a vida. E te dizer que não consegue, fica só. Queria poder te falar, eu amo você, quero você. Bola pra cima, Videira! Tempo do Videirão, meu irmão, era muita onda. Para. Meu amor, não consigo esquecer de você. Quando lembro do seu jeito lindo, era você a mais bela. E aí? Amor à primeira vista. Parece que foi tudo tão intenso. Quero tanto te amar. Não vá sem dizer seu telefone. Eu preciso saber. Estou como criança perdida. Eu vejo uma boca insensata. Vampira, meu lindo, me leva contigo pra passear de carro. Vai, lindo, me leva. Leva ela, leva ela. Leva, meu irmão. DJ Alanzinho Pressão, já preparando seus materiais aqui. Vai tocar aqui no pop, hein, ó. Quando te encontrei, aconteceu assim. Não dá mais para te esquecer. É um som de qualidade. Não sabe como queria tanto te conhecer. Puxa a luz! Com os super telões e a metralhadora. Fico alucinado, louco de paixão. E tá pegando fogo o meu coração. som do povão. Pop Saudade de 3D. Dante, balanche, dante, dante. Meu irmão, será que tem alguém do Pai Xandu aí, tem? Ela tá miada, meu. Tem alguém do Pai Xandu aí? Ou será que tem alguém no Clube do Remo? Quem é flamenguista, faz barulho aí? Quem é corintiano aí? Eu acho que a maior torcida é do Pai Xandu, hein? Quem é do Pai Xandu aí? Quem é do Clube do Remo? O Linho Boy. Pop, pop, pop, pop, pop, pop saudade. Que vida, no puedo más. No he parado en todo el día. No hay nada para comer. Y con esta música molesta, no se puede dormir. Y no se puede dormir. Y no se puede dormir. Y no se puede dormir. Y no se puede dormir. Y no se puede dormir. Y no se puede dormir. Y no se puede dormir. No se puede dormir. Porque cada día la misma historia pifa. Esa música molesta siempre se te viva. Trabajo siempre duro y casi nunca como. La uña se me ha roto y el bestia. ¡Bolandrino! No se puede dormir. Vem ser pop saudade, você também. Também. E não se pode dormir. E não se pode dormir. E não se pode dormir. E não se pode dormir. E não se pode dormir. E não se pode dormir. E não se pode dormir. Não se pode dormir. Quem tá solteiro aqui do solo, hein? E não se pode dormir. Quem tá solteiro, solta o grito. Eu quero ver você dançar. Agora eu quero ver. Quero ver você dançar. Agora eu quero ver. Quero ver você quebrar. Agora eu quero ver. Quero ver você dançar. A dança da bochecha. Eu quero ver você cantar. Vem dançar. Vem dançar, vem dançar. Vem comigo. Agita, vem dançar. Vem dançar, vem dançar. Vem comigo. Agita. Vai! Opa! Agora eu vou curtir. Sair por aí, viver a vida, sorrir, a tristeza. Não vai me pegar, pois a batida. Pop saudade. A batida é legal e todo mundo se arreta. Prepara, prepara, Andrinho. Aquela festa, festa boa. E não pode parar, que já tem a gente. Covardia. A me olhar. Agora eu vou cantar. Eta, eta, eta. E você responde. Pega na bochecha. Deixa. Agora eu vou cantar. Eta, eta, eta. E você responde. Minha amiga Prima Light tá com a gente, bora, prima! Eta, eta, eta! Eita, eita, eita. É na bochecha, gente. Tá gravando? Mais uma, chique marcou, olha. Solta a batida aí, compadre. Tô mandando um beijinho pra filhinha e pra vovó. Só não posso esquecer da minha eguinha, pocotó. Bora, soia, pega feia. Pocotó, pocotó, minha eguinha. Só na batata frita agora. Pocotó, pocotó, pocotó, pocotó, minha eguinha, pocotó. O jumento e o cavalinho, eles nunca andam só. Quando sai pra passear, levam a égua, pocotó, pocotó, pocotó, pocotó, pocotó, minha eguinha, pocotó. Minha amiga Ana Lúcia aí do Rubinho, pocotó, é no chocolate amor aqui, olha. Pocotó, solta a batida aí, compadre. Vai lá, craia, vai lá, craia, vai lá, craia, vai lá, craia, vai lá, craia, vai lá, craia, vai lá, craia, vai lá, craia, vai lá, craia, vai lá, craia, vai lá, craia, vai lá, craia, vai, vai. Vai, piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri. Au, au. Piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri. E a mega grita assim. Au, au. Cuidado que a cuca te pega. Pega daqui, pega de lá. Cuidado que a cuca. A gente aproveita pra convidar todo mundo hoje. O Vucalamazu. Cuidado pra curtir o Pop Saudade, na moral, senhor. Banda 007. Música. coração te procura. Mais do que o seu barriga, vai atrás do seu madruga. E pra ter você de novo, ele faria de tudo. Tudo que o Chavinho faria por um sanduíche de presunto. Pop Saudade. Tá aí que eu sei, porque eu tô rindo aqui também. Faz um convite aí qualquer, nem que seja pra um café. Meu coração quando... A gente aproveita pra convidar todo mundo. Isso, hoje tem Pop Saudade no Caramaju, gente. Por ele frente... Começando a partir das 21 horas até 23h30. Até 23h30. Três cervejas Mordeste e ninguém paga ingresso, olha só. Caterias do Pop vale até meia-noite. Liga aí, negão. Hoje a parada é Caramaju. Bora, Alexandre do Whisky. 007. Meu coração te procura. A super máquina do tempo. Mais do que o seu barriga, vai atrás do seu madruga. Bora, a minha amiga Marcela por ali, a Marcela. Você de novo. Cadê a Mimi? Mimi. Vou esquecer também da Adriana do Sideral. Olha aquela baixou, hein, Adriana? Vamos lá. Você tá rindo aí que eu sei. Porque eu tô rindo aqui também. Faz um convite aí qualquer, nem que seja pra um café. Meu coração quando te viu, disse é isso, isso, isso, viu. Por ela enfrenta o sol ou frio, em Acapulco ou num barril. Meu coração quando te viu, disse é isso, isso, isso. Por ela enfrenta o sol ou frio. Alôzinho, simplesmente romântico. Os caras tá arrebentando, meu irmão. Alô, Lagino! Ai, que vontade essa que eu tenho de arrancar teu nome. A bola da vez. Quem sabe assim os meus dias serão diferentes. E em você não quero mais pensar. Todo mundo tem o seu momento, né, meu irmão? Ai, que vontade. Momento é do cara agora. Para um mundo que eu não te quero de novo. Mas você tem um imã que sempre atrai o meu corpo. E foi desse jeito que eu me apaixonei. Amar outra pessoa. Se eu ainda tenho teu cheiro no travesseiro, as noites tão frias parecem um pesadelo. Volta pra mim. Pop Saudade. Se eu vivo dizendo teu nome no pensamento, e a cada segundo que passa é você que eu lembro. Volta pra mim. Simplesmente romântico. Bora, seguindo já saudade da pratilha. Por ali, meu grande amigo Rodrigo da Marabaia. Ele deixou grande amor. Obrigado, hein, meu irmão. Obrigado pela presença. Tenho de arrancar teu nome da mente. Quem sabe assim os meus dias serão diferentes. E em você não quero mais pensar. Não quero mais pensar. Ai, que vontade de estar para um mundo que eu não te quero de novo. Desculpando aí. Um imã que sempre atrai o meu corpo. E foi desse jeito que eu me apaixonei. Como posso amar uma pessoa. Meu grande amigo Rodrigo Cachafarra. Deixa ele agora no bar, olha. Fala, Rodrigo. As noites tão frias parecem um pesadelo. Volta pra mim. Como posso amar outra pessoa. Se eu vivo dizendo teu nome no pensamento, segundo que passa é você que eu lembro. Volta pra mim. Como posso amar outra pessoa. Se eu ainda tenho teu cheiro no travesseiro. Alonso, as duas tão frias parecem um pesadelo. Romântico. Volta pra mim. Com um sorriso cativante e esse perfume que confirma que não tem jeito de fugir mais nesse amor que eu sinto aqui. Talvez eu esteja exagerando um pouco, mas eu sei lá quem vai... Nossa querida Ana Flor! tá aqui com a gente também. Ela tá corrigida. Só sei que pertenço a você. É namoro ou amizade? É amizade. Sei se é amar. Só sei que assim você me tira o chão. Se é sim ou não, pode falar. Pois só você pode me salvar. E aí? Coração em chamas, é isso que eu sinto. Eu venço o medo se for pra seguirmos. E se for errado, vão me chamar de perdidos. Mas desde que fale, não dê ouvidos. Agora te chamo pra dizer te amo. Me dei a você. Na sua perfeição, perco a direção. Coração em chamas. Simplesmente romântico. Sei que já sabe agora o que eu não quis dizer. Eu me entreguei pra ela e magoei você. Mas foi sem querer. Alô, Paulão, fura onda. Sabe aquele amor que eu te prometi? É, Godalto bateu forte, meu irmão. Perdeu lá. E veio encerrar a merenda dos caras hoje, olha. E você é muita honra. Eu te prometi amor, mas te dei só ilusão. Como criança, brinquei com o seu coração. Quando perdi você. Cadê o Caio Pop, rapaz? Joguei com a sorte. Bora, Caio! O seu castelo, sei que eu era o seu rei. Eu te jurei, amor, mas eu não me entreguei. Bora, Magá, já confirmando a presença. Daqui a pouquinho do Calamazo. Ela não, joguei não só ela. Como a Mimi, Adriana do Sideral, a Marcela, a sua Pets. As nossas lindas e gostosas, sua Pets. Olha. Bora, meu irmão, pra cima! Flor. Sei que já sabe agora o que eu não quis dizer. A Flor vai lá também, ó. Liguei pra ela e magoei você. Calma, Rodrigo. Mas foi sem querer. Sabe aquele amor que eu te prometi? Amigo Renatinho, nada, homem forte da Via Forte, né? Alô, Renatinho, um abraço a você. Me roubou de você. Bora, Max, bora lá. Prometi amor, mas te dei só ilusão. Como criança, brinquei com saudade. Quando perdi você, joguei com a sorte. O seu castelo sem fim. Alanzinho, simplesmente romântico. Tá em dúvida, não sabe se é normal gostar de dois. Entre o que é e o que já foi, vou te ajudar a decidir agora. Bora, solar aberto! Vamos lá. Suponha que eu sou A e ele é o B. Que assim vai ser mais fácil de entender. Vou começar agora com as perguntas. Quem te leva ao céu? Sem te tirar do colchão? Quem é que tira o seu mel? Te deixa molinha no chão? Não tenha dúvida quem? Te traz do céu pro colchão? Assis Produções. Tá gravando? Quem é que tira o seu mel? CD ao vivo de qualidade. É com Assis Produções. Acabou sua dúvida. Prepara a venda agora. Sim. Essa semana já tem vinheta nova. Franquia. Gravações ao vivo é com a Cícero Produções aqui no Pop Solé. Deixa comigo, meu irmão. Já tá lá na relação. Tá em dúvida, não sabe se é normal gostar de dois. Tá entre o que é e o que já foi. Vou te ajudar a decidir agora. Vamos lá. Suponha que eu sou a. Pensa numa música bonita, bonita, bonita, bonita, bonita, bonita, bonita, bonita, bonita, bonita, bonita, bonita, bonita, bonita, bonita. Essa é a música linda! Alô, Gil Souza! Caprichou nessa, meu irmão! Essa é pra levantar a moral! Compreendeu errado tudo que eu falei. E saio porta fora sem me olhar.

gente, na verdade, escrevendo a nossa história aqui do Pop Saudade. Sei que não dá mais pra esconder tudo que sinto. Está tudo escrito no olhar quando te vejo. Para Renatinho, o cachorrão. Aí da família, só nós que não presta aviação forte. Deixou o garçom aqui na frente, aqui do Pop Saudade. Traz cerveja que o cara tá fim de beber, meu irmão. Hoje ele quer curtir. Foi no baile, a saudade que eu tive pela primeira. Onde é que foi, hein? Pop Saudade. DJ David, Valdinho, Paulinho. Agora Paulinho vai. Dalton Neto da LP, a cara do Pará. Como o vento, a brisa e o mar, sei que te quero. Corpo e alma me entrego a você, és o meu bem querer. Foi no baile, a saudade que eu tive pela primeira vez. Pop Saudade, DJ David, Valdinho, Paulinho, boy a tocar. Aí, Prima Light! Naquele baile, Prima Light, do Pop Saudade. Bate uma foto aí da Prima Light, Milo. Como estrela que brilha no céu, te amo. Pop Saudade 3D. 3D, bebê. Entre eu e você. Olha, já confirmando aí a presença do DJ Paulinho Roy, do Maestro Neto. Como lá na confraternização dos meninos da saudade da Bratinha. Vai acontecer aí no Casarão. Meu irmão, já é tradição, 3 anos, Paulinho Roy. Ano passado, infelizmente não deu, né, cara? Foi no baile. Mas esse ano a gente vai estar lá. Se Deus quiser, se ele permitir, ele há de permitir. Pop Saudade, DJ David, Valdinho, Paulinho, boy a tocar. Vem ser Pop Saudade, você também, também, também. O Pop Saudade. DJ Paulinho, boy. Mais pálvora, meu Pop Saudade. Essa não, covarde! Agora aquela oportunidade, meu irmão, do cara não sair solteiro da festa e descolar o peludo é agora. Viva esperando. Pensamentos. Bora, Sonha! O Sonha também já confirmando a presença pra amanhã, hoje na verdade, tem Pop Saudade lá no Canabazô. Vamos lá, Sonha! Preciso encontrar de uma vez com esse homem. Pop Saudade. Se alguém souber, que diga para mim onde ele se esconde. Pra cima, Everestino. Redes sociais. Pesada hoje. Vamos pra cima. Pra encher o Calabazu. Minha produção também no apoio. E ele. E ele. Porra! Agradecer, vocês. Aproveitar. Te agradecer nesse CD ao vivo. A sua dedicação e a força também que você vem dando através das redes sociais, divulgando o nosso trabalho. Não troca de nada, gente. Somente de querer o bem do Pop Saudade, que a gente cresça. Obrigado, Assis. Obrigado, minha produção, pela força também. Vamos chegar lá, vamos chegar lá. A super máquina do tempo. Pop Saudade. Bilu, bilu, bilu, meu gato, cadê você, gostoso? Viva ter uma foto da vampira. Quero postar no Instagram, eu adoro. Se alguém souber que diga para mim onde ele se esconde. Pop Saudade no solar aberto. Ximaxê! Alô, Laê! Luzes de amor. Toda minha solidão. Marcela chegou. Bora, Marcela. A tristeza que eu sentia também se foi. Me trazendo alegrias, você chegou. Pop Saudade. Não sou formado. 3D. Sabes por quê? Encontrei paz. Tenho você. Toda a ternura que eu procurei. Só a seu lado eu encontrei. Fique comigo. Pets do Pop Saudade 3D. É. Você aqui. Equipe Pega Fuga. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. A equipe pega feia do Curió. Tá demais. Amigo, meu parceiro, Rodrigo Cachavarra. Obrigado, Rodrigo. Fazia uma cara que eu não vi o Rodrigo. Isso é sangue bom. A gente, na verdade, consolidou essa amizade na minha passagem lá pelo Tupi da Má Saudade. Prazer em rever você, Rodrigo, novamente. Se você tá com saudade de alguém, é mais ou menos a senhora. Vai ser tão bom te encontrar outra vez. Meu coração já sorri novamente. Um novo sol vai brilhar pra nós dois. Céu só de estrelas e um luar depois. Sem você. E deixa. Hoje, agradecer de coração todas as pessoas que chegam juntinho aqui, os nossos queridos, as nossas queridas, hoje para curtir o Papo Saudade aqui do Solar Aberto. Organização aí do parceiro Videira, alô Videira! Sonho contigo, Pop Saudade 3D. Bora, Renatina, cadê a ruiva? Abraça, meu amor, abraça-me. Não sei mais viver sem você. E deixe, amor, que o tempo não passe pra nós dois. Abraça, meu amor. Dá pra Alexandre que ele gosta, né? Abraça. Obrigado, Renatino. Ele, o cachorro da família, nós não presta. Tá lá, via sua voz, obrigado. Você se foi, meu bem, e eu fiquei chorando por você, meu amor. Meu coração já pede paz, a dor da solidão é demais. Lembro que um dia você prometeu nunca me deixar. Você mentia, eu fui um tolo em acreditar. Agora o nosso amor se acabou. Vem ser Pop Saudade, você também. Tenho também esperança que você volte a me procurar, pro nosso amor recomeçar. Fala assim pra ela quando chegar: eu te amo, eu te adoro. Ana Flor! É, meu irmão, eu quero ser nem o coro desse neguinho quando ele chegar em casa. Aí. Lembro que um dia você prometeu nunca me deixar. Você mentia, eu fui um tolo em acreditar. E a sua peste, vai. Agora o nosso amor se me magar. Tenho esperança que você volte a me procurar. Marcela e Adriana do Sideral, tá com a gente. Fala assim pra ela: eu te amo. DJ Paulinho Boy, mais pólvora! Irmão, é foda quando o cara não dá valor pro chá, que é assim, olha. Tudo! Tudo eu lhe dei, você não deu valor. Foi embora e me deixou com o coração ferido de tristeza e dor. Só agora eu sei o quanto me enganei, quando fui acreditar nas suas lindas promessas de um grande amor. Bora, Soia! Ele, o seu parceiro aqui com a gente, obrigado. Equipe Pega Feia. Eu mereço esse castigo por ter confiado por uma vez mais. Bora, Soia, pra ela. Vai com Deus! Vai com Deus, amor. Seja feliz. Porque eu vou ser forte pra esquecer. Um dia a gente vai. fazer onda, chupete, olha. A gente vai se ver algum tempo depois. Até as pedras se encontram quanto mais nós dois. A gente vai se ver algum tempo depois. Até as pedras se encontram quanto mais nós dois. Pop Saudade 3D. No Bob, no canal, no Solar Aberto. Daqui a pouquinho a gente vai estar no canal Major. Domingo tem Pop Saudade no 4 Macho. Segunda-feira, Imperial, Vale nos Coroa. Porque eu vou ser forte pra esquecer. Prepara, dentinho, que é só das quelas, meu irmão. Um dia a gente vai se encontrar. A maior e melhor estrutura de saudade do Pará. Pop Saudade, a super máquina do tempo. Pop Saudade. Vamos lá, família! Hoje! Onde andará? Meu grande amor, que foi pra bem longe e não mais voltou. E eu fiquei só da tristeza. Eu já segui o meu coração. DJ Paulinho Boy, tentando encontrar a minha paixão e viver com a luz. O som do povão. Eu já guardei milhões de beijos pra dividir com teus desejos. Volta, meu bem, vem ser feliz. Tudo que a gente quis me espera. Eu já guardei milhões de beijos. Andrinho dos Meninos da Pratinha, ele curte dar valor na saudade 3D. Amores novos vão e vem, mas o velho se mantém. É pop! Pop Saudade 3D. 3D! Onde andará? Dia 8! O meu 8 de dezembro tem Pop Saudade na Via Show. Que foi pra bem. Hoje uma cara, tamo de volta lá na Via Show. Vamos lá. E eu fiquei só. Mas pura. Eu já segui o meu coração, tentando encontrar a minha paixão e viver com a luz da beleza. Fala, Pretinho. Eu já guardei milhões de beijos pra dividir com teus desejos. Volta, meu bem, vem ser feliz. Tudo que a gente quis me desperta. Assis Produções. Tá gravando? Eu já guardei. Tá gravando? Tá gravando? Saudade 3D. Quando florescer, mas logo amanhecer, você minha vida, meu bem, eu te amo. Quando acontecer, mas logo florescer, quero a vida normal e meu amigo legal. Andrinho, seja uma luz aí na casa do cego aí. Me leva você. A agulhada vai ser segura aí. Traz um Red Bull aí, duvida. É normal. Sei que você é forte. Meu bem, eu te amo. Meu bem, eu te amo. cuidado que ele quer te levar lá pro carro vermelho. Assiste. Te amo. Pensa nessa próxima aqui, ó. Porque não sabe que lhe quero como namorado. E na sala de aula, paquera todo mundo pra me provocar. Já não sei o que sinto, alguém já me ensinou que isso é amar. Mesmo sendo criança, alguma coisa bate forte no meu peito. Tenho tanta esperança que ele qualquer dia vai agir direito. Ele às vezes parece um lindo bebezinho que só quer dormir. Tá marcando bobeira, porque dessa maneira eu vou desistir. Pula, sobe, desce, eu não sou videogame pra você. E na neve não, nunca eu vou ser. Da baby bobo. DJ Paulinho Boy. Ele é bobo o quê? Não sabe que lhe quero como namorado. E na sala de aula, paquera todo mundo pra me trocar. Pode fechar, assiste. Mete ficha aí. Já não sei o que sim. CCD ao vivo de qualidade. É com Assis Produções. Mesmo sendo criança.